O MPMG, Ministério Público de Minas Gerais, ofereceu denúncia contra o ex-prefeito de Passos, no sul do estado, e solicitou à justiça a prisão preventiva do acusado. O ex-prefeito, que administrou o município nas gestões 2005-2008 e 2013-2016, ainda não foi localizado. A denúncia e o pedido de prisão preventiva são parte da segunda fase da Operação Purgamentum, realizada em 2017 e que investiga o envolvimento do ex-prefeito em crimes licitatórios e fraude na execução dos contratos do município para coleta de resíduos sólidos urbanos. Informações repassadas pela Polícia Civil ao Ministério Público dão conta de duas diligências realizadas na casa do ex-prefeito. A residência, segundo a polícia, estaria fechada e com indícios de que não há ninguém no local. A denúncia decorre de um desdobramento da investigação inicial, que apurou a existência de organização criminosa voltada à prática de crimes licitatórios e fraude na execução dos contratos do município para a coleta de resíduos sólidos. A segunda investigação apurou a prática de 3 crimes de corrupção passiva pelo então prefeito, para permitir os desvios em favor da empresa contratada, e também a prática de 8 crimes de lavagem de dinheiro. O pedido de prisão preventiva feito à Justiça pelo Ministério Público tem data de 17 de julho. Já o mandado de prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal, é do dia 20. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.